Batendo forte como sempre na sua mente. Não aceito preconceito de qualquer jeito. Racial ou moral, ninguém tem esse direito. Não somos o que somos, somos o que os outros querem. Como agimos e vestimos, alguns nem percebem. Somos fruto de um produto de consumo. Cada dia é uma nova tecnologia. TV a cabo, telefone, celular. Mas onde estão as respostas? Eu não consigo encontrar. O ser humano mata o próprio ser humano. Mas onde estão as respostas? Eu não consigo encontrar. Satélites espalhados pelo ar. Cientistas quase loucos de pensar. As respostas para mim estão dentro de mim. Não me dê as respostas, eu consigo encontrar. Então saia da rotina e do sufoco. Abra sua mente só um pouco. Seja louco, não seja mais um preso dentro de si mesmo. Não seja mais um preso dentro de si mesmo. Use sua mente, seja inteligente. Não seja mais um preso dentro de si mesmo. Use sua mente, seja inteligente. Não seja mais um preso dentro de si mesmo. Eu vou dizer a verdade nua e crua de uma maldição que tomou conta das ruas. É algo que não escolhe idade, raça ou cor. Eu falo da violência que muitas vezes causa dor. Então tome cuidado em qualquer lugar, pois a qualquer momento você pode encontrar. O crime nas ruas são manchetes de jornais, no rádio, na TV, em todos os canais. Ligo a minha tela e nela o que vejo? Pessoas com ódio, ganância, raiva e desejo. Desejo de matar, desejo de morrer. Eles não temem a morte, não dá pra entender. Se pararem pra pensar, irão compreender que a ignorância se faz prevalecer. Governos complacentes estão comprometidos. Viram a face e não ligam para os oprimidos. Cheguei à conclusão, ó Deus, que idiotice. Seja em qualquer lugar, a violência é tolice. Passa dia após dia, a maldição aumentando. Procuro uma saída e fico mentalizando. Não seja mais um preso dentro de si mesmo. Não seja mais um preso dentro de si mesmo. Cara, não seja mais um preso dentro de si mesmo. Não perca tempo com as drogas, viagem sem volta. Essa é minha proposta, eu sou teu amigo. Tu corre perigo e é preciso saber que dentro de tão pouco tempo você vai morrer. Totalmente jogado pro esquecido. E sabe que é verdade, ainda foge disso. Não seja tolo a ponto de acreditar que os problemas da vida a droga vai melhorar. Arrebente as barras que cercam a saída. E se for de batalhas, encare a vida. Morte surda caminha ao seu lado. E não sei que hospital te encontrarei jogado, acabado. Não perca tempo, trabalhe certo, fique esperto. Quando menos imaginar, a morte estará bem perto. Bem perto daqui, bem perto de você. Então use a consciência e comece a viver. Ainda é tempo, não perca tempo. Não seja mais um preso dentro de si mesmo. Não seja mais um preso dentro de si mesmo. Use sua mente, seja inteligente. Não seja mais um preso dentro de si mesmo. Use sua mente, seja inteligente. Não seja mais um preso dentro de si mesmo. Não seja mais um preso dentro de si mesmo. Use sua mente, seja inteligente. Não seja mais um preso dentro de si mesmo.